o push back acionamento, objeto 5808, posição 5. Objeto 5808, 5 autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama para táxi, objeto 5808. Salvador, voo 804, certamente da Vivente. Quanto possível autorização, Galeão, voo 400. Voo 804, bom dia, informação Juliette, confere. Galeão, autorizado nível 360. Na cola da 10, com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do Luno 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5567 no transponder. Voo 904, está autorizado Galeão, nível de voo 360, na cola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, direto Bridge, controle 1208, transponder 5567, após o Bridge, após o Lua 90, voo 104. Correto, me confirma o portão? Tá, no portão 10, 104. Portão 10, chama pronto, pushback, acionamento, voo 804. Vai chamar pronto, 104. Reduza 6570, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 6570. Gol 9085, desce para 2000 pés. 2000, 9085, da Gol. Solo Salvador Azul 40469. Azul 4069, bom dia, informação em curso a Juliette, Campinas 360, copia? Afirmativo. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5566 no transponder. Azul 4069, autorizado nível 360, Campinas, decola da 10, curva à direita da El, Leda, intercepta azul 16, controle 6208, transponder 5566, 4069. Só confirmando após Leda, voa direto à posição Bridge, onde em Bridge intercepta a Pesolu no meio, ok? Ok, Leda, Bridge, e outra Zulu 16. Portão 08, chama pronto, pushback, acionamento azul 4069. Maracom, 4069. Salve, objeto 5808 para táxi com 88 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia alterna com fins. Objeto 5808, táxi via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Ajuste no 0 no 5, autorizado o táxi pátio, Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 1, 18 decimal meia dúzia. Objeto 5808, bom dia. Salvador, bom dia, WebJet 5808. Web 5808, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento 050 graus com 03 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, Web 5808. Signal WebJet, iniciando rolagem agora, pistão no zero. Ciente, 905. Controle Salvador, bom dia, total 9910, frente do hotel. Total 9910, acende a identificação Mare 050, velocidade 250 nós. Identificou Mare, velocidade 250, velocidade 050, total 9910. Jet 5808, decola os 13, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, 5808. 9085, cheque o trem, autorizado pouso pistão no zero, vento 040 graus com 02 nós. 9085, ciente, livre pouso. Trem 60 aba, quando possível, aproje elefa, 5808. Controle 3171, pode voar, bridge? 3171, coordene diretamente com Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, obrigado. São 3153, inicie redução 1880 nós, desça 2000 pés, 1015 permanece. Ok, 1015 permanece, desça 2000 com proa de Duna, reduz 1809. Afirmativo. Controle Web 5808, pode vá para o Arbor. Autorizado, Arbor. Obrigado. Oi, LS, o APSA Cargo 6570. Abre-se a cargo 6570, chame torre 186. 186, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia. Abre-se a cargo 6570, ILS, pista 190. Abre-se 6570, continua a aproximação. Aguarda a informação de correção. Aguarda a autorização de pouso, 6570. Ah, você escuta o 6570. Nove nove um zero, desça 3000 pés, ajuste 1015, reduza 2209. 3000, 1015, 2209, total 9900. O fachado checado lá pra cargo 6570. Tá 3153, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Tá livre, reportará estabilizado, 3153. Web 5808, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 5808 grato. O Vitor, Kilo Delta, plano seria para as 1000, para Sierra Delta Lima Eco. Afirmo, o plano vai entrar no meu sistema em mais 10 minutinhos, ok? Mais 10 minutinhos, chamo para cópia. Solo Azul 4 069, pushback acionamento no 8. Azul 4069, na minha escuta aguardando, duas aeronaves já puxando no setor, uma no 07, o aeronave da Avianca, e uma no 10, Boeing da Gol, ok? Na minha escuta aguardando. 4069. 6570, seja. Solo Salvador, bom dia, Absa Cargo 6570, livrou a pista na Golfo. Absa 6570, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, ou 6570. 2859, a sua identificação, Bonf, desça para nível de voo 080. Um 9910, desce para 2000 pés, 1095, livre LS, aporte estabilizado. 2015, aportará estabilizado de LS, foi total 9910. Estabilizado, tá 3153. Tá 3153, torre 186. 186. Uno, taxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. Parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 26, dúzia, obrigado, bom passamento. Vado. Sim, estão 3153, autorizado pouso pistão no 0, vento 050 graus com 03 nós. Livre pousão no 0, está 3153. Prólogo 1874 para o táxi, 1013 a bordo, 3:50, alterna ponto. 04, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. Táxi, parte Indy Alpha, ponto de espera 2, meia dúzia, 0, 5, ajuste, ponto 04. Azul 4069, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Goa. Retaguarda autorizado para o subexinamento, reporta táxi. Quem vai coordenar com o pessoal de solo, Azul 4069, depois reporta táxi. Solo Salvador, Goa no 7 ou 5? Goa no 7 ou 5, informação em curso Juliette, Brasília 360, pronto, copy? Afirma, Deus. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5011 no transponder. Voo no 607, autorização Guarulhos. No 607, bom dia, chame o solo 121, decimal 9, tá 4. Goa 7, posso alto plano de voo. 5011 no transponder, 1108 ao controle, copiou o Goa 7 no 5. Correto, confirma o portão, Goa 7 no 5. 02. Portão 02, chama pronto para o estivexionamento, Goa 7 no 5. Agrado. Solo Goa 607, bom dia, autorização Guarulhos. Goa 607, bom dia. Informação Juliette, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5004 no transponder. 360, Guarulhos, saída curva direita da El, Leda, após Bridge. Intercepta presurou no meia, o controle 208, aciona 5004, curto 607, portão 62. Correto, portão 62, chama pronto para o espectacionamento, gol no 607. Solo, bom dia, da 3597, cliente da Juliette, para a cópia Brasília. Com 03, nós. Decola no 062, Solo Azul 4069, autorização táxi, autonomia de 3 horas e 36, alterna o Galeão com 103 a bordo. Obrigado, resultado 0-5, táxi de Apache, Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0-2, bom trabalho. 9-1-0, chame torre 18-6. 18-6, tá bom. Tan 3859, reautorizado 4000, ajuste 1015. 4000, 1015, 3859. Aprovado Brasília, nível 380, viagem do Lula Ocidente, na saída Arbor, com transição elefa, curva direita. 118 meia torre, 1208 controle, 5007 o transponder, tá? 3507. Vai rebotar. Posso passar a zero, tá? O ingresso para o Juliette 09, Juliette para o 09, tá? 3153. Tem um bom voo. 308, bom dia. Total 9911 no check 3. Passou externo, baixado travado, total 9910. 9910 da total, autorizado pouso, pista 10, o vento 030 graus com 02 nós. Viu pouso, total 9910. Confirmar a possibilidade da proa de Leda ou de bridge? Oxair 6211, vou inicialmente Leda. O 6211 copiou o controle? Copiou, direto Leda. Guardando o bridge quando possível, por favor. Sim. American 980 Squawk Island, descend to 4000 feet, UNH 1015. Elta 3153, lá pra trás da gente aqui, ó, tá feita toda suja de grama. Após o 727 na curtíssima linha e manter, cabeceira 10. Após o 27 ali, mantém 10, voo 204. Azul 4089, ciente, mantém o ponto de espera da pista 10. Total 9910, solo aos 31, chama agora 121, decimal 9. 1219, ok, obrigado. Viu, ativo, aguarda, 307. Ok, que a gente vai aguardar o 130 a coordenação, tá? Ainda tem tempo. 55 não passa. 55 não passa. Salve, Salvador. Muito bom dia. Doutor 9910. Alfa, quilo, pátio 3, total. Desça para 2.000 pés. 2.000 pés, tá, 3859. 4, decola os 33, chama agora o controle, 1208, tem um bom voo. 208, 804. Para nível 360, direto da EL. 360, direto da EL, vou lá, 04. De controle 1208, transponder 0260, 355, não pode. 343, chamando para acionamento 5504.